puis je vais faire la confession sur ma parole. Go ahead, sir. Sierra 1230, Alitalia 674. Foi o 340 para Rio, papel ISC 50, decolagem da 10 direita da Eldiné, 11935, 5120 transponder. PNV 340, por ISC 50, decolando da pista 10, rua direita após, da Eldiné. Controle 19P5, transponder 5120. Chama táxi. Obrigado. Brasília 4007, 59 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas. Consulta livre até o ponto de espera, chama pronto, 1003 é o ajuste. Livre até o ponto de espera, chama pronto, azul 4007. Azul 4007, pronto no ponto de espera. Azul 4007, autorizado, a linha de decolar pista 10, 180 graus, 0612 de nós. Autorizado, a linha de decolar, o azul 4007, pista 10. 5-5-1-2-4-25. Azul 4007, decolado aos 351-1935, bom voo. 35, obrigado, bom dia. Doutor Salvador, bom dia, Azul 4007. 007, bom dia, Sul 380, saída da Elvis Line. Corrigindo o nível Azul 4007, pode voar na proa direto da EOD, né? bom dia, web 6749, gente da Índia, autorização, nível 340, Guarulhos. Web 6749, agora 4. Guardando. Dois, cinco, sete, no zero.